Hoje temos uma mistura de sentimentos. Lucas FM, meu nome é Rui Correia e as comunidades portuguesas estão de parabéns. Mas antes, não podemos ficar indiferentes ao que se passa em Portugal. Portugal está de luto, mais uma vez, e como em todos os anos, Portugal continua a ser fustigado pelos fogos. Neste caso, em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, onde já se registaram mais de 60 vítimas. Em nome da Culcas FM e em meu nome, venho expressar o meu pesar e as condolências às famílias das vítimas. Tenho que também salientar a enorme bravura dos bombeiros, em que muitas das vezes dão a sua vida pelo dever. E digo-vos, se há profissões que merecem ser mais bem recompensadas e louvadas, esta é uma delas. Fica aqui um forte abraço para todos vós. E, como tal, quero dedicar em cerimónia de todos um fado. Este fado é interpretado por Dagmar Jacek, acompanhada pelo Estrada Fado Grupo, onde podem encontrar no seu novo álbum Saudades. Fica então aqui a minha dedicatória, digamos assim. ficou então a Dagmar Jatok. E continuando a nossa emissão, que conta com o apoio da APN, a Associação Portuguesa de Noise, o seu cantinho português no seu coração, com muita animação e serviço de refeições ao fim de semana. Para mais informações, consulte a página oficial do Facebook ou através do número 021 31 291 747. APN, Associação Portuguesa de Nós, desde 1974. Como estava a dizer, e continuando, mais uma vez, as associações portuguesas e a comunidade portuguesa está de parabéns, visto que estivemos este passado sábado, dia 17, na Associação Portuguesa de Mönchengladbach, a fazer a total cobertura do Dia de Portugal, dando assim a continuidade às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Como tal, e fazendo as hostes da casa e dando assim a abertura oficial, esteve presente o Consul-Geral de Düsseldorf, o Sr. José Manuel Carneiro Mendes, agradecendo mais uma vez aos patrocinadores e entidades envolvidas a todo este evento, tal como a iniciativa e colaboração da Associação nos festejos do Dia de Portugal. Há que sempre salientar isso também. Foi também salientado o empenho e a dedicação da Associação Portuguesa de Mönchengladbach, dando principal destaque ao Presidente Ricardo Almeida. Um grande abraço, Ricardo, a que iremos ouvi-lo mais tarde. E sendo assim, só um bocadinho, o programa foi bastante recheado. Foi um dia bem passado, cujo programa teve a principal destaque da presença de Nel Silver e a sua filha Cristiana. Podemos falar com eles mais tarde, aliás vamos ouvir a sua entrevista. Por lá também passaram o grupo musical Segura-te, sempre irreverentes. Também tivemos uma pequena entrevista com eles. O Rancho de Danças e Cantares do Ribatejo de Einsberg. Se consultarem a nossa página do Facebook, irão encontrar, para além de toda a informação, também um vídeo deste mesmo rancho. Passando à frente, também houve As Meninas da Casa, ou seja, um grupo de duas meninas com o seu nome de Dance Queens, ou seja, são as sócias da casa, que fizeram um tipo uma dança, uma street dance. Houve também um pequeno show de playback show com o grupo de Kempen. E foi assim que se passou uma agradável fim de semana, neste caso o sábado, dia 17 de junho. Temos mais novidades para o próximo fim de semana, neste caso dia 24 de junho, no sábado. Irá já decorrer na APN, na Associação Portuguesa de Nós, as festas de São João, em que irá estar a tocar Rui Miguel com o seu acordeão. Irá haver também um karaoke com a participação especial de Melanie, acompanhado pelo DJ Ruka. fazendo mais cartaz. Temos também no dia, no mesmo dia, 24, na Associação Portuguesa de São Jorgense, dando assim também a continuidade das comemorações do Dia de Portugal e de Camões e das comunidades portuguesas. Mais um evento de onde se poderão encontrar um grupo musical de cavaquinhos. É bastante interessante porque faz parte da nossa cultura, a nossa cultura portuguesa. Por isso, aqui está. Ao longo da semana irei ter mais novidades, mas pronto, aqui ficam duas novidades que podem se deslocar lá e podem ver e juntar-se à festa e fazer a festa, porque a festa é toda nossa. E para já, tal como foram cabeça de cartaz neste caso em Montijo da Barra, onde a Coolcast FM teve a total cobertura, onde pôde fazer a total cobertura. Ficamos então assim com Nel Silva e Cristiana, um dos temas em que a tocaram nesta noite. Dizes que vives pensando somente em fazer-me feliz e que darias a vida se fosse preciso por mim. Que se não estou a teu lado as coisas não têm valor. Que não há nada no mundo parecido ao meu amor. Agora diz-me diante dela, não me mintas mais. Cala-te, por favor. Diz-me diante dela se tudo isso é verdade. Aquilo já terminou. Sabes bem que por ti mudei minha forma de ser e te disse muitas coisas que nunca devia dizer. Que não sou mais que o reflexo daquele que tu queres ver. E ao meu lado terás tudo quanto queiras ter. Nel Silva e Cristiana, vamos ouvi-los mais tarde a entrevista. Também quem esteve presente a marcar a sua presença foi o Sr. Manuel Machado, conselheiro das comunidades portuguesas, o qual conseguimos falar, em que temos também uma sua entrevista que vamos já de seguida passar juntamente com a declaração, neste caso, do Consul Geral de Düsseldorf, fazendo assim a abertura do evento. Vamos lá então ouvir as suas declarações. Da Associação Portuguesa de Cultura e Recreio de Mönchengladbach Marga, na pessoa do seu presidente, Sr. Ricardo Almeida, que eu já conheço há muito tempo, e a quem agradeço, sinceramente, do fundo do coração, a organização desta festa de celebração do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Queria também saudar a presença do Sr. Manuel Machado. Temos aqui um dos dois conselheiros das comunidades portuguesas eleitos aqui pelo Círculo do Norte da Alemanha, que hoje também está aqui presente. E queria, como costuma ser pelo timbre também, saudar principalmente todos os senhores, todas as senhoras e todos os senhores aqui presentes, toda esta comunidade portuguesa aqui presente, radicada aqui em Mönchengladbach, na Renânia do Norte-Vestfália, venha de onde vier, mas que fez questão de estar aqui para celebrar a nossa Portugalidade, para celebrar o nosso Dia Nacional. Quero saudar também todos os amigos alemães, os nossos amigos alemães, que também fizeram questão de se juntar aqui a nós também para celebrar o Dia de Portugal. A todos, muito obrigado pela vossa presença. Queria também registar que não vou fazer agora um discurso, pelo menos um discurso tradicional. O Sr. Presidente aqui da Associação referiu-me que logo mais longa à noite teríamos então a possibilidade de dirigir umas palavras mais elaboradas sobre este momento. Neste momento o que eu queria fazer era agradecer aqui à Associação Portuguesa de Cultura e Recreio ter-me convidado para vir proceder à abertura oficial destas celebrações, destas comemorações, e dizer que tudo indica, aliás eu sei, já conheço muito do que vem aí, vamos ter um programa recheado com a nossa cultura, com as nossas tradições, e por esse motivo a nossa Portugalidade que aqui está, que nós vamos fazer questão de celebrar. Declaro então abertas as celebrações aqui em Mönchengladbach do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas, e mais uma vez agradeço muito sinceramente a vossa presença aqui. Muito obrigado. Obrigado a tudo nosso. Temos sempre que, nestas ocasiões, e não é só nestas ocasiões, em todas as ocasiões, juntar-nos e fazer do que nós somos, ou seja, fazer com que Portugal seja mais unido, neste caso, pronto, como estamos fora de Portugal, como estamos no estrangeiro, não é? Temos que nos unir mais, neste caso, existem as associações. Passando agora de seguida à entrevista que fizemos ao Sr. Manuel Machado, Conselheiro das Comunidades Portuguesas. Muito boa tarde, Sr. Manuel Machado, o Sr. Conselheiro das Comunidades Portuguesas. Boa tarde. Eleito pelo Círculo Eleitoral da Alemanha do Norte e Varsóvia também, é correto, não é? Exatamente. Diga-nos um pouco a sua função. A nossa função como conselheiro das comunidades portuguesas, é termos em vista as dificuldades ou os problemas, ou seja, o que for relacionado com a imigração portuguesa, neste caso na Alemanha, onde eu sou eleito, onde eu fui eleito conselheiro. E somos um conselho de consulta à Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Onde é que os portugueses o podem encontrar? Os portugueses podem me encontrar tanto na minha página do Facebook, Podem me encontrar também na página da internet da Embaixada Portuguesa em Berlim e do Consulado, da página da internet também do Consulado Geral de Düsseldorf e Hamburgo. Hoje também estamos presentes na Associação Portuguesa de Mönchengladbach, onde se irá decorrer o evento do Dia Portugal. Diga-nos o que está a achar a nível de eventualidades. Tenho seguido com atenção este mês de junho, que é um mês dedicado a Portugal, aqui na zona de jurisdição do Consulado-Geral de Portugal. Tenho chegado a vários eventos que se têm organizado. O último foi na quarta-feira, a recepção do Sr. Cônsul-Geral, e hoje estou aqui presente porque é uma associação que ainda vim cá muito poucas vezes, e a convite do Presidente faço todo o gosto em estar aqui hoje também nos festejos desta associação. Qual é a sua avaliação geral ao longo do mês? Tem sido positivo? Tem sido positivo, na minha maneira de ver, e não tenho ouvido grandes críticas às festas que se têm realizado. Tenho acompanhado desde o princípio, desde que o Sr. Cônsul-Geral, a meio do ano passado, mais ou menos, lançou esta ideia. Tenho acompanhado e as festas que tenho assistido até agora têm sido, de facto, boas. Uma palavra aos portugueses. Que continuem a fazer cada vez melhor, que não deixem cair as associações portuguesas, que não deixem cair as missões católicas portuguesas, que não deixem cair o folclore e tudo o que tiver a ver com a cultura portuguesa. Para terem atenção à escola em língua portuguesa, para mandarem os seus filhos à escola, porque além de ficarem com os filhos com mais uma língua, pode ser muito vantajoso para o futuro. Muito obrigado. Em nome da Coolcast FM, muito obrigado por ter vindo e por ter aceito esta entrevista. Muito obrigado. Obrigado também eu. Ficou então aqui a declaração do Sr. Manuel Machado. Como já podem ter ouvido, podem contar sempre com a ajuda deste conselheiro, que está totalmente direcionado para as comunidades. Neste caso, pode-se dar o caso de associações portuguesas. Sempre que alguém tiver uma dúvida, pronto, isto já estou a falar um bocado de pessoalmente, procurem sempre as associações portuguesas ou coletividades portuguesas, porque lá sempre vos podem ajudar também naquilo que for preciso. Passando à frente, tivemos também, e a fazer a continuação do evento, o Rancho de Danças e Cantares do Ribatejo, da Heinsberg. Temos aqui um pequeno excerto do que se passou lá, e fica já aqui para ouvir. Thank you. muito bom. Como já tinha dito, nunca podemos perder as nossas tradições, e está aqui bem representado no rancho. O grupo Segura-te também foram os que marcaram presença. Como sempre, fazem também um enorme espetáculo, sempre por onde passam. São sempre bastante solicitados em várias comunidades. Aqui está um excerto daquilo que eles fizeram nesta noite. Thank you. simplesmente contagiante. Não haja dúvida por onde eles passam, e já percebem porquê. Levam a malta toda, mas toda mesmo, a dançar. Podemos falar com eles após o espetáculo. Fica aqui então o que eles disseram. O Grupo Segura esteve presente na Associação Portuguesa de Montes de Barre nas comemorações do Dia de Portugal. Tenho aqui comigo o Bruno Alves. Boa noite. Boa noite. Deram um excelente concerto. Foi, julgo, depois de terem atuado Nel Silva e Cristiana, vocês também foram como se fosse um cabeça de cartaz. Vocês correm muito a Alemanha, fazem muitos concertos. Praticamente a gente este ano estamos a fazer o Tudo Novo World Tour, Tudo Novo porque temos elementos quase todos novos, que é a Célia, o David, o Esteban. E epa, a gente chama o World Tour porquê? Porque a gente vamos correr vários países, ou já corremos, já estivemos na França, Inglaterra, a Alemanha basicamente a gente corre do norte a sul, graças a Deus, está a correr bastante bem. Depois temos a Holanda, também temos agora a entrar na Bélgica este ano. Pronto, é por isso que é uma World Tour, porque por exemplo também vamos estar na Suíça, que não pertence à Europa, vista assim. E por isso a gente chama World Tour, que vamos atravessar vários países, porque nós não queremos só tocar num lado, nós queremos espalhar a nossa alegria, a nossa música em tudo o que seja português, em vários, pronto, em várias cidades, em várias terras. E para nós é sempre um prazer estar com portugueses e festas portuguesas. É aquilo que a gente gosta, vá. Vocês por onde passam levam sempre uma legião enorme de fãs, digamos assim, não é? Qual é o segredo para o vosso sucesso? Epá, fãs. Claro, fãs, amigos, pessoas que gostam da nossa música. Eu digo sempre que o Segura tem um estilo próprio, porque normalmente hoje em dia muitos conjuntos ficam num termos de bailarico. E nós, não é por estarmos a gravar, mas a gente nota que outras bandas têm feito um bocadinho também do nosso estilo, e nós ficamos contentes por isso, para nós também é uma honra. Interessa é espalhar música portuguesa por todo lado. Nós também abdicamos muito à música latina, temos também, quando for casamentos, etc., também vamos à música alemã, inglesa, e pronto, a gente tenta fazer sempre tudo um bocadinho para todos. Claro que não se pode agradar a todos sabemos disso, mas em geral a gente normalmente, eu acho que é isso o nosso segredo, que ao fim e ao cabo a gente toca música para todos e que as pessoas chegam a casa e dizem: olha, passei uma noite fixe e foi com o Segura, melhor ainda. Para nós é sempre bom. Agenda? Epá, agenda é muito. Para a semana vamos estar em Bad Karlshafen, também é uma comunidade portuguesa bastante pequenina, se perdeu ali por trás dos montes, não é? Mas é uma história para casa triste, mas está no mapa. Está no mapa, sim senhor. Portanto, quem quiser, vamos estar para o Centro Português de Bad Karlshafen, que a gente já era para estar há 2 anos. Infelizmente, na altura, tivemos um acidente grave no conjunto e não podemos ir, mas desta vez estamos lá. Depois, a semana depois, estamos em... Deixa-me cá pensar. Estamos na Holanda, em Herde, chama-se a cidade, é ao pé de Helmond. Estamos também numa festa dos trabalhadores. A semana depois vamos estar num festival bastante grande, também em Amsterdão, que é uma festa portuguesa brasileira, portanto conexão Portugal-Brasil, como se chama. Não deixa de ser português. Não deixa de ser português, ao fim e ao cabo é a língua portuguesa, e nós também vamos com música portuguesa, mas também vamos tocar música brasileira, sem dúvida. Pronto, e depois, a semana depois, temos livros, graças a Deus, também tem que ser. Vão tirar umas férias, não é? Não, umas férias é só por causa de praticamente uma semana, porque a semana depois estamos em Bamberg, também uma associação muito querida nossa, vamos lá tocar várias vezes e ter uma festa agradável ao ar livre. Depois estamos em Ronon-Epe, também numa festa de um hotel ao ar livre, também é bastante bonito. Pronto, e depois aí chegamos às férias. Mas não, para nós não é praticamente férias, porque vamos ter uma atuação em Portugal também na Lousada. Vai só o David e eu, e a Célia, se calhar, vamos tentar ver se ela também vai. E pronto, e depois a partir de setembro começa outra vez a nossa festa. Já pensaram alguma vez em lançar originais? Estamos perto disso. O que nos tem faltado mesmo ultimamente é o tempo. Porque a gente temos amigos que têm estúdios, nós temos temas próprios também, e é mesmo só o tempo. Eu penso que outubro, novembro, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu penso que para aí vamos ter um bocadinho mais tempo. Até agora o outubro está repleto, já o setembro também. Novembro ainda temos umas vagas, é, aliás, é o único mês ainda que está bastante livre, fora de uma atuação, pelo que eu sei, e pronto, e vamos tentar fazer as gravações e pelo menos para lançar o nosso segundo CD que a gente fez de temas cava, pronto, mas à nossa versão. Temos os instrumentos da percussão, do acordeão, das violas, das três vozes ou quatro, que a gente faz os coros e a gente põe as músicas um bocado diferente à nossa maneira. Pronto, é isso que interessa. Uma palavrinha para os portugueses. Uma palavrinha aos portugueses. Em geral, eu penso, venham às festas, apoiem sempre as associações portuguesas, centros portugueses, comissão de festas, que a gente também o faz. A gente tentamos sempre dar o máximo. Apoiamos os centros de tudo o que for preciso, em flyers, em ideias de trazer artistas portugueses. A gente faz os preços, arranjamos os voos, mesmo para isto ficar. Ranchos cada vez são menos, centros portugueses são menos, festas em geral são menos. Também é uma razão porque a gente foi para outros países, porque cada vez é menos, em todo lado. Epá, e venham às festas, vivem ser o português. E eu penso que andamos todos um passinho à frente, como esta tua rádio também. Uma coisa boa, penso que em futuro pode trazer muitas alegrias para todos nós, sem dúvida. Obrigado. E em nome da Coolcast FM, obrigado. Fizeram um excelente espetáculo esta noite e estão de parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Tudo bom para vocês. Já agora a Célia. Olá, sou a Célia. O David. Boa, sou o David. Sou o Esteban. E somos todos o Segura. E para vocês, tudo bom. Fica com muita saúde e até uma próxima. De certeza. Boa noite. E ora aí está, o Segura-te, fica para uma próxima e que não há de ser muito longe. Um grande abraço para todos vós, e continuando com a nossa programação, tivemos também, e como não podia deixar de ser, como cabeça de cartaz, o Nelo Silva e a Cristiana. Temos já aqui o Nelo Silva, e vamos ouvi-lo com o seu novo álbum, Os 10 Mandamentos do Amor. Os 10 Mandamentos do Amor. Para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Primeiro encontro começa com uma conversa, o teu olhar bem dentro do olhar dela, e com jeitinho pede-lhe para dançar. Dança macio para ela se aconchegar. Segundo, fala com ela ao coração, suavemente já pegando a sua mão. Terceiro é um cheiro para sentir o seu perfume, olhando as outras para ela sentir ciúme. O quarto é brincar no escurinho, ser o lobo mau e ela o capuchinho. O quinto tem que ser bem safadinho. Presta atenção agora ao sexto mandamento, ela não vai te esquecer um só momento. Repete a dança, sentes que ela gostou, na hora H chama-lhe meu amor. Sétimo toque, deves falar de paixão, falar somente das coisas do coração. Oitavo mandamento, diz para ela jurar, de ser fiel até a morte a levar. No nono tu dizes que vais voltar, diz que amanhã vais telefonar. E o décimo, deixa ela esperar. Os 10 mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Primeiro encontro começa com uma conversa, o teu olhar bem dentro do olhar dela, e com jeitinho pede-lhe para dançar. Dança macio para ela se aconchegar. Segundo, fala com ela ao coração, suavemente já pegando a sua mão. Terceiro é um cheiro para sentir o seu perfume, olhando as outras para ela sentir ciúme. O quarto é brincar no escurinho, ser o lobo mau e ela o capuchinho. O quinto tem que ser bem safadinho. Presta atenção agora ao sexto mandamento. Ela não vai te esquecer um só momento. Repete a dose, sentes que ela gostou. Na hora H, chama-lhe meu amor. Sétimo toque, deves falar de paixão. Falar somente das coisas do coração. Oitavo mandamento, diz para ela jurar de ser fiel até a morte a levar. No nono tu dizes que vais voltar. Diz que amanhã vais telefonar. E o décimo, eu deixo as duas a esperar. Os dez mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os dez mandamentos do amor. Para conquistar uma mulher tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Sempre atrevido, Nel Silva. Uma pequena correção quando ele disse que o álbum se chamava 10 Mandamentos. Não, é errado. O álbum, sim, chama-se Nossos Momentos e a música chama-se Os 10 Mandamentos. Fica aqui a pequena correção. Seguimos já aqui com a entrevista que fizemos a Nel Silva. Boa noite, Nel Silva. Boa noite. Seja muito bem-vindo à Alemanha pela primeira vez. Com mais de 40 anos de carreira, Nel Silva vem-nos aqui apresentar o seu mais recente álbum de originais. Nas festividades do Dia de Portugal em Mönchengladbach, mais propriamente na Associação Portuguesa de Mönchengladbach. Depois de um enorme sucesso que alcançou ao lado da sua filha Cristiana, encontra-se agora a solo. Diga-nos, Nel, o que mudou? Profissionalmente mudou muita coisa, porque anteriormente, durante muitos anos, eu cantei com a minha filha, como toda a gente se recorda, da dupla Nel Silva e Cristiana. E depois há sempre uma almofada que nós temos em cima do palco, ou seja, pai e filha, filha e pai, protegemos-nos um ao outro, temos aquela cumplicidade que nos une, que é perfeitamente natural. E quando estamos em cima do palco os dois juntos, sabemos que temos uma almofada, temos ali um ponto de referência para nos protegermos. É evidente que depois da Cristiana ter deixado de cantar comigo, as coisas acontecem naturalmente, que ela casou, é mãe, já tem dois meninos e a vida leva sempre aquelas voltas que acontecem naturalmente na vida de qualquer pessoa, e mal era se assim não fosse. Eu, como já antes de cantar com a minha filha, com a Cristiana, já tinha muitos anos de carreira também, naturalmente que continuei no meu percurso, continuo até hoje a fazer os meus espetáculos, os meus concertos, num outro registro que também me satisfaz e me realiza muito mesmo. E naturalmente que todos nós artistas ambicionamos por um projeto novo em que nós nos empenhamos e que o trabalho vá funcionar, e é isso que eu tenho feito ao longo destes anos, depois de ter deixado de cantar, entre aspas, porque não canto fisicamente com a Cristiana, mas canto mentalmente todos os dias com ela. Naturalmente que hoje, particularmente aqui em Mönchengladbach, foi um regresso à Alemanha depois de muitos anos, onde eu também fiz alguns espetáculos muitíssimo bons e grandes espetáculos aqui na Alemanha com a Cristiana. É sempre bem recebido. Muito bem recebido. Aliás, eu queria salientar que onde vou cantar, ainda estive agora na Páscoa na Suíça a fazer lá 3 concertos e as coisas correram muitíssimo bem, porque o Nel Silva já é uma referência, já sou, entre aspas, uma pessoa a quem o público português guarda muito respeito e um certo carinho, porque quer queiramos quer não, 40 e tal anos de carreira são muitos anos e as pessoas respeitam imenso. Respeitam imenso, e assim como eu respeito as profissões das outras pessoas, naturalmente as pessoas também respeitam isso. E portanto tem sido gratificante este meu percurso agora a solo. Fala-nos um pouco sobre o seu mais recente trabalho. Os 10 Mandamentos do Amor. É verdade. É um disco muito homogéneo, que tem músicas para vários gostos, com vários estilos. Eu hoje só pude apresentar aqui 3 ou 4 músicas, porque também tinha que cantar algumas músicas do anterior, como o Ave Maria, como o Encosta à Cabecinha, como Ela é um Avião, por exemplo, que são músicas do anterior trabalho. São os clássicos. Exatamente, a música Ela é um Avião é um sucesso tremendo, que é obrigatório cantar nos espetáculos. Mas reportando-me especificamente a este disco, acho que está um disco muito bem conseguido, Os 10 Mandamentos do Amor, que tem lá canções, como eu disse atrás, para vários gostos, e não deixando de lado a vertente romântica, que ao fim e ao cabo é aquilo que eu sou, é um cantor romântico, uhum, que gosta imenso de cantar música romântica. Continua a ser romântico? Sim, vou continuar a sê-lo. Eu acho que no canto há muitas formas de nós sermos românticos. Há quem cante músicas de intervenção e que não deixam de ser românticas por isso. Eu não quero partidarizar isso, mas de facto cantar o amor é aquilo que me vai no sangue, aquilo que desde que eu aprendi desde miúdo, quando comecei a cantar, e vou continuar a ser sempre um eterno romântico. Projetos para o futuro? Ui, os projetos para o futuro é assim, eu a partir de uma determinada altura, é evidente que tenho sempre projetos, já estou com 1000 coisas na cabeça para o próximo trabalho, com 1000 ideias, 1000 coisas, mas neste momento o projeto para o futuro é, a Deus pertence. E eu só quero é continuar a fazer aquilo que mais gosto, que é cantar. E fundamentalmente eu não, portanto, eu não sou muito praticante da igreja, mas sou uma pessoa que acredito que algo nos domina, temos um Deus que traça o nosso destino. E o meu destino, que eu espero que se prolongue por mais alguns anos, é que eu acordo todos os dias com saúde, com força, com vontade de continuar a cantar, e que Deus me proteja, que me guie, que me ajude a eu seguir esta caminhada até dizer assim, chega, vou-me reformar, porque tenho a minha filha que já está a criar 2 netinhos, e eu espero que um deles, um dia qualquer, sei lá, um deles vai virar música e ainda vai acompanhar o avô. Nunca se sabe, não é? Nunca se sabe. Para finalizar, onde é que os portugueses poderão encontrar brevemente o Nelson? Agora estamos no início do verão, eu vou ter bastantes espetáculos com maior incidência no norte do país, Porto, Amarante, Penafiel, por aí, Maia, vou ter assim uma série de concertos seguidos, portanto é as festas de verão, mas pronto, é naturalmente as pessoas que me acompanham, e que são muitos milhares que me acompanham, eu diria diariamente na minha página no Facebook, têm sempre essa informação a tempo e horas para poderem deslocar-se e ir assistir ao espetáculo Nelson Silva. Nelson Silva, muito obrigado por ter vindo à Alemanha. Obrigado. Em nome da Colcas FM, muito obrigado. Obrigado. E até breve. E as maiores felicidades para esta rádio, que nós estamos quase que a ajudar a dar os primeiros passinhos também, ainda é uma bebé. É verdade. Mas desejamos as maiores felicidades, porque o iTunes é ouvido em todo o mundo, e esperamos que vocês tenham uma grande audiência. Parabéns da música portuguesa, porque é isso que é fundamental, que apoiem a música portuguesa. Muito obrigado. É a nossa língua. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Nelson Silva, pelo seu apoio. Temos também, tal como foi dito, como cabeça de cartaz, a Cristiana, que nos veio mostrar aqui o seu novo álbum, A Sol. Visto que agora cada um... fazem carreira a solo, tanto a Cristiana como o Nel. Então fica aqui a Cristiana com o seu novo trabalho, Segredos. Dia conte todos os meus segredos, de quem são, qual a razão, fermenta a dor no peito quando escondo a ti. Desejo de te ter, eu não vejo. Cristiana, aqui como a Sol, e temos aqui então a sua entrevista. Temos aqui a Cristiana. Bem-vinda, Cristiana, à Alemanha, mais concretamente aqui a Mönchengladbach. Muito obrigada. Onde estamos a comemorar o Dia de Portugal. É verdade. Depois de 15 anos de sucesso em dueto com o seu pai e 7 anos sem editar, vem-nos aqui mostrar o seu primeiro trabalho a solo, Segredos. É verdade. Como está a sua reação do público? Em relação a este trabalho? Exatamente. Foram sete anos de paragem e quase que passo a expressão morri para o mundo do espetáculo durante esses 7 anos, porque as pessoas continuaram. Mas continua bem viva. É verdade. As pessoas continuaram a acarinhar muito a dupla, Nelo, Silvia e Cristiana, e continuou-se a ouvir muito, ainda hoje se ouve muito nas rádios as músicas, as principais músicas da dupla Nelo, Silvia e Cristiana. Portanto, esquecer não esqueceram, mas havia sempre aquela pontinha de curiosidade, o que é que ia sair daquele trabalho novo que a Cristiana estava a preparar já há algum tempo, porque uma vez que eu, diga-se, não tinha pressa para voltar à música, porque tinha-me dedicado inteiramente aos meus dois filhos, eu fiz as coisas com muita calma, com muito tempo, tudo muito bem pensado para ser um trabalho do qual eu me orgulhasse e que dissesse, ok, é o meu primeiro bebé a solo, mas está aqui algo que eu gosto, algo bonito e que as pessoas, com o que as pessoas também se identificam. E as pessoas têm demonstrado gostar imenso nos meus concertos e mesmo quando as músicas passam na rádio, a receptividade tem sido muito boa. É um registro ligeiramente diferente da dupla Nelo, Silvia e Cristiana, mas também não é demasiado diferente para também não chocar as pessoas com uma diferença brutal e não se identificariam. Então, apesar de mudar um bocadinho o registro, lá está o romantismo, as músicas de amor, as músicas de positividade, de alegria também, acho que estão lá e acho que isso também é muito importante e tem tido uma boa aceitação do público. Apesar de agora estar a solo, continua a ter saudades do seu pai? não tenho saudades do meu pai porque estou com ele quase todos os dias. Mas no palco, eu percebo. No palco, sim, eu acho que há sempre aquele bichinho. E hoje, por exemplo, aqui no espetáculo na Associação Portuguesa de Mönchengladbach, há sempre aquele bichinho que nos rói por dentro e que nos satisfaz quando nós voltamos a cantar aquelas músicas e a ver toda a gente a cantar connosco. Sentimos um bocadinho babados por continuarmos a ter tanta gente que gosta de nós e que ouve as nossas músicas, e dá sempre aquela saudade. E depois há outra coisa, que foram 15 anos é muito tempo, e nós, tal como o meu pai disse, nós apoiávamos um no outro, se alguma coisa falhava estava lá o outro para tapar, digamos, o buraco. Era muito fácil, era muito simples. É por isso que serve o pai, né? Exatamente. Era bem simples quando estávamos os dois em palco, havia uma sintonia quase perfeita em palco e pronto, claro que isso, temos sempre muitas saudades e é por isso que deixamos sempre em aberto o regressar, porque a vida dá muitas voltas e quem sabe, eu quis voar sozinha também por causa da paragem que fiz, porque não seria justo se eu me quis dedicar à família a tempo inteiro. Não seria justo o meu pai ter que parar também e infelizmente, eu digo infelizmente porque há muito esse estigma de que as duplas têm que ser duplas eternas, não podem, as pessoas ainda têm muito essa ideia de que as duplas, se nasceu dupla, têm que morrer dupla, e não deve ser assim. Cada qual tem o seu género musical, cada qual tem a sua voz, cada qual tem os seus gostos, e acho bem que as pessoas de vez em quando lancem álbuns a solo para relembrar o público, é isto que eu também gosto, não é só um estilo, mas há vários estilos que eu também gosto. E foi mais até por isso que nós decidimos terminar um bocadinho com a dupla. Fomos mauzinhos, porque as pessoas pediam-nos para regressarmos. Mas não chegaram a um ponto de divórcio. Não. Não, nunca chegamos ao ponto do divórcio, como se constou, que tínhamos deixado de falar um com o outro. Não, nunca na vida aconteceu nada. A única coisa foi realmente essa, que eu tive que parar, senti necessidade de parar. Porque quando decidi ser mãe, achei que só seria uma boa mãe se parasse porque a vida de um artista é muito complicada. Não é propriamente o sair às 8 da manhã para o trabalho e chegar às 7 da noite a casa, não tem nada a ver. Tem a ver, por exemplo, eu estou aqui, os meus filhos estão em Portugal, não é? Por acaso tenho a minha mãe que fica com eles, é a avó, e eles adoram a avó, estão melhor se calhar até que com a mãe, que a avó faz as vontades todas. E por isso é que eu, quando decidi ser mãe, disse, não, ok, vou parar, já são muitos anos de estrada, vou aproveitar que quero ser mãe para parar também. E então o meu pai seguiu com a carreira dele, fez o álbum, vários álbuns dele a solo. Eu fiz o meu primeiro álbum a solo quando decidi regressar realmente aos palcos. Mas não quero dizer que de hoje para amanhã não lance o meu pai, por exemplo, um álbum a solo com a participação de uma ou duas músicas da Cristiana e vice-versa. Isto é tudo uma incógnita e amanhã só Deus sabe. Repetindo a pergunta que fiz ao seu pai, espetáculos agendados, onde é que podemos encontrar a Cristiana? Lá está, agora nesta altura é no verão é mais em Portugal mais continental. Por acaso este ano para as ilhas não estamos destinados, mas vamos estar em Portugal continental, mais na zona norte do país. Lá está, porque é a zona que mais espetáculos que faz, mais arraiais faz. A zona do Alentejo também, mas já teve mais. Acho que agora a zona norte está em força e vamos andar por Portugal. A partir de outubro começa novamente os espetáculos fora de Portugal e começamos novamente a vir para as comunidades portuguesas. Alô, comunidades portuguesas, estamos aqui prontos para vos receber. Inclusive a Alemanha. Sim, se Deus quiser, regressamos à Alemanha, com certeza, com muito prazer. Última pergunta, novos projetos. Novos projetos. Parece combinado, mas acho que é um bocadinho também pela linha do que o meu pai disse. Neste momento estou a aproveitar ao máximo o meu mais recente projeto, né? Ainda é um bebé também, e quero explorá-lo ao máximo, mostrar ao máximo às pessoas, dar a conhecer esse trabalho. Claro, todo o artista mal acaba de criar um CD, começa logo a recolher informações e material para um novo CD. Claro que temos alguma informação já recolhida, mas de hoje para amanhã muda tanta coisa, portanto peço mesmo saúde e a união da minha família, como tenho a felicidade de ter até agora, e força de vontade para continuar a cantar, que é o que mais gosto de fazer. Muito obrigado, Cristiana. Obrigada, eu, foi um prazer e muitas felicidades. Muito obrigado. Em nome da Coolcast FM, agradeço esta entrevista. E viva a música portuguesa. Muito obrigado. E até breve. E foi um excelente espetáculo que muito tanto a Cristiana como o seu pai fizeram. Muito obrigada. Foram bastante acolhidos. E esperamos vos ver numa próxima. Nós muito também obrigado. Esperamos cá voltar brevemente. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Ricardo. E aqui fica, tal como prometido, Cristiana e o seu pai, Nel Silva. Um grande abraço aos dois. Que tudo corra bem agora nos próximos espetáculos. É isto que eu desejo. Passando assim à última entrevista da nossa emissão, que será com o Ricardo Almeida, eu despeço-me já em nome da Coolcast FM, meu nome é Rui Correia, e fica aqui como desfecho a dupla Nel Silva e Cristiana, Como Estás, Amor. Mas antes, Ricardo Almeida. E até breve. Ricardo, presidente da Associação Portuguesa da Música de Garbar, tivemos hoje aqui uma enorme festa que faz parte das comemorações do Dia de Portugal, mais concretamente no mês de junho. Olá, Ricardo. Foi uma excelente noite. Tivemos aqui excelentes convidados, artistas convidados. Diz-me, da tua opinião, como é que correu a noite? Olá, boa noite. Obrigado, Rui, por estares presente aqui na nossa coletividade. Respondendo à tua pergunta, a noite, digamos, a tarde-noite, o serão, foi muito bom. Superou todas as expectativas da nossa coletividade, ou digamos, da associação. Foi uma tarde muito, muito, muito boa. com o programa cultural que tivemos, com as miúdas dos Dance Queen, as dançarinas, o Rancho de Ainsberg, depois tivemos o Playback Show de Kempen, em que todos foram dignificados, todos saíram daqui satisfeitos, graças a Deus. E pronto, depois seguimos para o programa final, em que consistiu a banda segura a animar as hostes, e claro, com as duas cabeças de cartaz, Nelo Silva e Cristiana, vindas de Portugal. E pronto, é assim, estamos super satisfeitos, cansados, toda a equipa super cansada, desde presidentes, tesoureiros, secretários e todos os vogais e ajudantes da nossa coletividade. E pronto, neste momento são 4 horas da manhã e estamos ainda sorridentes, contentes. E pronto, e é isto. Foi mais um Dia de Portugal. Foram as primeiras. Foi a primeira vez que festejamos o Dia de Portugal oficialmente, juntamente com o consulado. E esperamos que para o ano cá estamos. Provavelmente num outro formato. Provavelmente não será cá dentro, será um cá dentro lá fora, mas pronto, serão outros vinténs. Diz-nos uma coisa, qual foi o ponto mais alto do evento? O ponto mais alto foi ver a coletividade encher-se de sócios, de amigos, de forasteiros, de pessoas que já não víamos aqui provavelmente há alguns anos, porque é isso que conta. O programa em si, claro, é bom, é grande, é crescido, mas tudo aquilo que nos conta a nós, exatamente, são as pessoas. As pessoas são quem nos dão a força, são as pessoas que nos ajudam a pagar as contas, são as pessoas que nos ajudam a suportar estas instalações. Epá, e serão sempre as primeiras pessoas a cabeça de cartaz. Os artistas, sim senhora, mas as primeiras, o artista principal serão sempre os sócios e os amigos e os forasteiros da coletividade. Uma palavra a dizer aos sócios do clube e a todos os portugueses em geral? Uma palavra aos sócios. A palavra aos sócios é uma palavra de conforto, de amizade, de satisfação, mas que tenham que sejam conscientes que a casa não vive com 10 pessoas ou 15, a casa vive sim com 120 sócios que temos neste momento, e que eles próprios sejam conscientes que só com eles todos aqui a trabalhar é que isto vai para a frente, senão poderá ser mais um bico de obra, poderá ser mais um poço sem fundo, uma estrada sem saída, porque infelizmente caminhamos por esse ponto. E aos portugueses em geral? Aos portugueses em geral, o que é que posso dizer aos portugueses em geral? Que eles próprios se tornem sócios da coletividade, porque se são portugueses, estão em Machinglado de Barro, devem ser sócios da coletividade. E pronto, opa, é assim, são estas pequenas coisas. Para os portugueses em geral é exatamente isso. Nós estamos cá, a associação está cá há 41 anos, estamos no mesmo sítio há 34 anos, coisa que algumas entidades não sabem, que estamos aqui há 34 anos, principalmente a cidade de Manchengelado de Barro não sabe que nós estamos aqui. Para os sócios em geral é isso, a palavra final é apareçam, temos instalações para tal, sejam sócios, façam-se sócios, compareçam, façam parte da vida associativa, que nos ajudem a formar aquilo que nos falta, que é mais um bocado de iniciativa, mais um bocado de associativismo, é o que falta. Ricardo, em nome da Clube SFM, muito obrigado e estão todos parabéns. Não tem de quê, muito obrigado, digo eu, agradeço a vossa presença, a tua e de toda a gente, pronto, a todos os sócios, amigos e pronto, obrigado. Obrigado, muito obrigado e boa noite. Foi